www.blogspot.com. Ao longo da primeira hora da sessão de hoje passarão por cá nomes como Sony and Sunsets, Who Made Who, Spoon, entre muitos outros. Abrimos a sessão com Best Drum of Death e a música Just Business. Entram no alinhamento The Orloves com Who Needs You e depois Parquet Courts e a música Walking at Downtown Pace. Votos de uma excelente noite de sábado. Bem-vindos. Ouvimos a música Walking at the Downtown Pace dos Parquet Court. Passamos para Woods e Sonny and the Sunset, respectivamente com as músicas The Other Side e Moods. Walking down the street. thought to rest beneath the shadow of a tree. Why is everything looking at me? I'm waiting for my new mood to begin, but there's an error message in my head. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Petencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Habitual na playlist no Rádio Clube de Angra, desta feita com a música High and Low. Vamos ao primeiro hat-trick da noite, a cargo de B. Svensson e a música Drop the Gun, depois Spoon com Can I Sit Next to You e por fim Massive Attack com Ezekiel e a música Ritual Spirit. Riding home, run, Jenny, ride on. the stars at your eyes. Come and bring it down to me. I've been down so long. I've been working on a plan, yeah. It's just that I've been down so long. I gotta give me my work. Can I sit next to you? Can you sit next to me? Oh. I walk up to Memphis alone, 'cause you do it for me. Ooh, I know you would. All the kicks from the sticks, all the kicks are real new. I put all that aside, concentrate on you. All the kicks from the sticks, all the hits that we took, all them stitches we got, all our brains so good. A fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, ficamos com uma parceria entre os Poolside e Bio. A música é End the Sea. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, passaram por cá LCD Sound System, Fools, Johnny Marr, Joss Stone, entre muito mais. Eu sou o Miguel Betancourt, está a ouvir a playlist na Voz da Terceira.

Playlist com Miguel Bettencourt. Broken Bells, Folds e LCD Sound System entram no alinhamento Build to Spill e a música Else. Daqui a pouco, Johnny Marr e Young Monks aqui na playlist no Rádio Clube de Angra. Thank you. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist. Fizemo-lo com Johnny Marr e a música Tenement Time. Entram no alinhamento Young Monks com Brand New Feeling. Depois Joss Stone e a música Never Forget My Love. Well, here's another one with- Final da sessão de hoje da playlist, ficamos com R.E.M. e a música The One I Love, e depois The Police com o clássico Walking on the Moon. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple cry. Occupy my time. This one goes out. We could walk forever, walking on the moon. We could be together, walking on the moon. chegamos ao fim da sessão de hoje da Playlist. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a Playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Recordo que poderão ouvir a Playlist em formato podcast, esta sessão e outras, no endereço playlist-rca.blogspot.com. Estão lá todas as sessões onde desfilam músicas deste mundo num ambiente preenchido por diferentes estilos, ritmos e humores musicais. A fechar a sessão de hoje temos U2 com o clássico One. Da minha parte, como é habitual, despeço-me com os votos sinceros de um excelente fim de semana. Um abraço e até ao próximo sábado. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, won't